Leite Chimé. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, o versículo 2, encontramos o seguinte texto: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ouvinte, a palavra diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Naturalmente que o contato diário com Deus e com a sua palavra vai iluminando a nossa mente, vai nos esclarecendo, vamos tomando posse da verdade, e na medida que o conhecimento chega ao nosso coração, temos que colocar isso em prática, e transformando na medida que nosso entendimento é renovado e que novas revelações, novas verdades são descobertas ou chega ao nosso coração por revelação do Espírito Santo. Temos que ter cuidado para não pensarmos como o mundo pensa. Temos que ter a mente de Cristo e não a mente do mundo. Devemos nos manter inteiramente consagrado ao Senhor. A palavra diz em Efésios 4:23: E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Naturalmente que a vida cristã é uma vida de crescimento. A palavra diz: crescei na graça e no conhecimento. Isso é algo contínuo, permanente na nossa vida. E advém quando eu entro em contato com as verdades da Bíblia. Quando em oração eu começo a ter mais comunhão com Deus, na minha caminhada com o Senhor. Só que não basta ser um ouvinte, tem que ser praticante desta verdade. Essa é a preocupação de Paulo. Não vos conformeis com este mundo. Não adquira a forma do mundo, mas transforme-se pela renovação do entendimento para conhecermos perfeitamente qual é a vontade de Deus. E a palavra diz que ela é boa, agradável e é perfeita. E é dentro dessa verdade que eu preciso viver, dentro da revelação de Deus para a minha vida. Eu tenho que manter atitudes, visões e fé focalizados naquilo que Deus mostrou que eu devo fazer, que eu devo ser, na medida em que Ele me dá esta revelação. A palavra diz que o Espírito Santo está em nós, renovando constantemente o nosso interior. E devemos sempre procurar estarmos cheios do Espírito de Deus, porque é Ele é que penetra todas as coisas até as profundezas de Deus e nos traz as grandes revelações do Senhor. O profeta Jeremias, numa certa altura da vida e do ministério dele, parecia crer que ele já conhecia tudo, tinha recebido todas as revelações, mas Deus apareceu para ele e falou: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Assim também em relação a todos nós. Deus quer renovar a nossa mente dia a dia, trazer-nos novas verdades, caminhos novos, novos horizontes, e na medida que o Espírito Santo for nos revelando, vamos colocar isso em prática, vivenciar a palavra, e seremos mais do que vencedores, porque é promessa de Deus para mim e para você. Paz FM, sementes de Deus.